faz o T, faz o T, faz o T, faz o T que eu quero ver. Faz o T, faz o T, faz o T, faz o T que eu quero ver. Já tô sentindo, tá chegando a hora. Um novo combate tá pra começar. Um índio pequeno prepara sua flecha. Grande guerreiro vai se transformar. A tribo em festa invade a floresta. De cara pintada com flecha e cocar. Todos apostos aguardam seu líder. Que do altar sonoro vai nos comandar. Assim que dá grito de guerra ecoar. Alô, tribo! Faz o T, faz o T, T. Esse cacique é fantástico, a galera com sabor. Faz o T, faz o T, T. Essa tribo tá chegando do Pará, Tupinambá, faz o T, faz o T, T. Esse cacique é fantástico, a galera com sabor. Faz o T, faz o T, T. Vem lá do Pará, Tupinambá, tá aqui no show, show, show. Faz o T, T, T, T. É que no show, show. Agora o guerreiro já está no comando. Ele é imponente com o seu cocar. Sua força é tão grande que até a terra treme. Não tem quem enfrente o Tupinambá. A tribo em festa invade a floresta. De cara pintada, arco, flecha e cocar. Todos apostos aguardam seu líder. Que do alto sonoro vai nos comandar. Cacique dá grito de guerra ecoar. Alô, tribo! Faz o T, faz o T, T. Esse cacique é fantástico, a galera consagrou. Faz o T, T. Essa tribo tá chegando do Pará, Tupinambá, tá aqui no show. Faz o T, T. Esse cacique é fantástico, a galera consagrou. Faz o T, T. Vem lá do Pará, Tupinambá, tá aqui no show. Flecha e cocar. Todos apostos aguardam seu líder. Que do alto sonoro vai nos comandar. Cacique dá grito de guerra ecoar. Alô, tribo! Faz o T, faz o T, T. Esse cacique é fantástico, a galera consagrou. Faz o T, T. Essa tribo tá chegando do Pará, Tupinambá, aqui no show. Faz o T, T. Esse cacique é fantástico, a galera consagrou. Faz o T, T. Vem lá do Pará, Tupinambá, aqui no show.